E aí, DJ GM, é Mandrake, Mandrake na voz. Puro sangue azul de rei, na favela eu me formei. Mano, eu nunca imaginei que essa história eu canetei. No cantinho nós passa sem, Zé Povim pergunta quem. Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem. Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem. No toque, no morro, asfalto, dragueou, chapaiou. Menorzinho já viu gato descendo a ladeira. Traqueou, chavaiou, sistemático. O toqueiro conta, vai te assombrar com a meiota preta. Traqueou, chavaiou, sou problemático. Seguro menorzinho de F4 descendo a ladeira. Traqueou, chavaiou, sou sistemático. O toqueiro fantasma te assombra com a meiota preta. O toqueiro fantasma te assombra com a meiota preta, preta. Diretamente, Restante Love Pack. Puro sangue azul de rei, na favela eu me formei. Mano, eu nunca imaginei que essa história eu canetei. No cantinho nós passa sem, Zé Povim pergunta é quem. Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem. Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem. No toque, no morro, no asfalto. Traqueou, já vaiou, sou problemático. Seguro menorzinho de F4 desse da ladeira. Traqueou, já vaiou. O fantasma te assombra com a meiota preta. Traqueou, chapaiou, sou problemático. Seguro menorzinho, já fica tudo descendo a ladeira. Traqueou, chapaiou, sistemático. O toqueiro fantasma te assombra com a meiota preta, preta. O toqueiro fantasma te assombra com a meiota preta, preta. Sobrar a cabeça preta. Traqueou.